35, temperature 57 degrees. And you can... Sol Salvador, é o Alfa Zulu Delta. Prossiga Delta. Bom dia, solicito autorização para reboque para a posição de número 1, saindo do pátio 3. Alfa Zulu Delta, do pátio 3 até a posição 1 do pátio principal, correto? Positivo. Alfa Zulu Delta, autorizado o reboque. Reporte ao término, portão 1, Alfa Zulu Delta. Positivo, obrigado. Paulo Salvador, Alfa Zulu Delta, informa o término do reboque. Gente Delta, obrigado, bom dia. Você também. Thank you.